Quando nós passa, eles ligam os alarmes. Mal eles sabem. Quando se ligam, geralmente é tarde. Mal eles sabem. Sempre no corre, cê perder o foco. Fé na minha gangue. Isso poucos sabem. Fé na minha gangue. Brabo de raça. Família salva. Tropa do Fader. Saímos da rua pro corporativo. Fé. Bolso tá cheio. Subestimado e nasci, fiquei rico. Por isso me odeio. Mesmo os amigos fechados comigo. Sempre o mesmo. Dinheiro salva, é igual guarda-chuva. Vai que hoje à noite o tempo fica feio. Pintaca, mandei de voice. Mais de mil na bag, a vida no meu pé. Um salve para os que se foram. E o grande que se foda pra quem não botou fé. Hoje eu tô que nem Marcelo. Se eu tô com o microfone no meu nome, eu tô falando o que eu quiser. Sentimento é sincero. Sempre preparado e tamo junto para o que der e vier. Ter no quarto estúdio, isso rende um quilo da boa. Se eu tiver uma casa de estúdio, equivale a fazenda de papula. Mandei dobrar atividade porque fase tava boa. Eles podem até me pegar rico, mas nunca vão me pegar à toa. Que eu fiz refrões e cifrões, derrotas e lições. Algemas por pulseiras, correntes em cordões. Ansiedade virou flexões, mais liberdade, menos prisões. Dos funcionários mal pagos aos visionários patrões. Sempre dedicado, difícil pra caralho. Filha com fome, eu sem nenhum trocado. Acho que foi sorte aqui, não vira o meu trabalho. E assim eu consegui. Dedicado e difícil pra caralho. Filha com fome, eu sem nenhum trocado. Acho que foi sorte aqui, não vira o meu trabalho. E assim eu consegui. Pra nas preta, nas mina preta. Nós de pé, nas mina pureza. Pras rainha, também princesa. Dinheiro na bolsa e comida na mesa. Nós somos a vida, isso é certeza. Nós somos a vida, isso é certeza. Nós damos a vida, tiramos a vida. Seja ou não bem-vinda, preparado esteja. As preta braba de raça, chata pra bater de frente. Sei que eles falam da raba, porque tem medo da mente. Se sua fé já tá fria, sei que nós bota ela quente. De bolsa da Fendi, make da Fendi, roda de Bento. Sempre dedicado e difícil pra caralho. A filha com fome e eu sem nenhum trocado. Acho que foi sorte, não virou meu trabalho. Acho que foi sorte que não virou meu trabalho. Foi assim que eu consegui.